subir, tem que orar. Pega a Bíblia, vem pregar. Meu Deus é forte, seu nome vem consagrar. Eu creio e posso no Pai que vem te salvar. Lindo Jeremias, Jeová, famoso pregador de Cristo, Jeová. Seu nome é santo pro culto, ele te convida. Deixa Deus preencher a tua vida. Que a palavra é forte, forte. Deus te ama e te quer bem. Não cabe tempo ruim pro vaso que vira crente. Não ouviu coisa ruim, ele quer te ver refém. Vem no culto, segue o Senhor que quer te ver bem. Pega a tua Bíblia, Jesus te ama e quer preencher a tua vida. Só de ouvir seu nome o diabo sai de vista. Vamos pro culto, orar pra Jesus e mudar sua vida. Pra subir, tem que orar. Pega a Bíblia, vem pregar. Meu Deus é forte, seu nome vem consagrar. Eu creio e posso no Pai que vê que sou lindo. Jeremias, Jeová, famoso pregador de Cristo, Jeová. Seu nome é santo, pro culto ele te convida. Deixa Deus preencher a tua vida. Vem pra casa do Pai cristão. Eu tô lendo aqui João. Casa do Pai, poderoso é teu nome. Eu já peguei minha Bíblia e minha espada. Senhor é meu pastor e nada me faltará. The Bible's on the table, vou pregar até em inglês. Jeová, a igreja treme só com a palavra de Deus. Jeová, seu nome é santo, santo, santo, santo, só faz igual Jó, não nega fé. The Bible's on the table, vou pregar até em inglês. Jeová, que Jesus Cristo guia o caminho de vocês. Jeová, pra subir, tem que orar. Pega a Bíblia, vem pregar. Meu Deus é forte, seu nome vem consagrar. Eu creio e posso no Pai que vê que sou lindo. Jeremias, Jeová, famoso pregador de Cristo, Jeová. Seu nome é santo, pro culto ele te convida. Deixa Deus preencher a tua vida. Esse ano ninguém vai desviar. Eu tô em Cristo, glória. Vou orar aqui com vaso bom, que Jesus Cristo, coração é grande e forte. Eu vivo em glória, com os irmãos eu vivo em glória. Deus sempre tá certo, segue na tua fé. Jesus Cristo.